Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Bem-vindos ao NHS, o podcast que pode não fazer nenhum sentido, mas na hora sai. Eu sou Sidney Alencar e a culpa é do cogumelo. Olá, ouvintes, eu sou o Cleiton Viana. Eu não sei o que Virundum tem a ver com Pumba Lele e com Henry Colliver. Mas talvez, procurando o segundo sol, a gente ache algum bornal, alguma ideia que traga brisa com cogumelo. Sou André Teixeira. Até o meio da cabeça do cometa, girando na carrapeta no jogo de improvisar. Aê! Muito bem. Olá, pessoal, eu sou o André Jonatas e a vida também não faria muito sentido se tudo fosse... fizesse sentido. Vocês puderam ouvir já, esse podcast está totalmente confuso. Tá tão confuso que eu nem lembro mais qual é o número desse episódio, mas hoje a gente vai falar sobre músicas, letras que não fazem sentido algum. E a gente vai especular um pouquinho sobre o que levou cada autor, cada compositor a chegar naquela escritura. É isso aí? Vamos lá, fica com a gente que vamos conferir essa maluquice aqui. Domingo tem rede, ressaca na vizinha tem. Tem roupa no varal e alguém... Eu peguei o songbook do Djavan aqui, eu peguei a pochila e tô estudando, porque é praticamente... O chato de fazer pesquisa nesse tema é que todo mundo quer explicar o sentido da música e acaba indo contra, contra a proposta do tema, né? Não, mas a gente vai fazer isso aqui também. A ideia é discutir, tentar adivinhar o que foi que diabos passou pela cabeça do autor e o que, é que ele quis dizer com isso do compositor, né? É, vamos lá. Eu posso até fazer aqui as regras do jogo. Que não precisa. Vamos lá. Assistir, não. O que, que vai valer? A regra é o seguinte: cantor, compositor ou banda que tenha certo reconhecimento, certa relevância. Relevância, né? É. É igual a dedonha, né? Cantora. É, não precisa ser um grande sucesso, não precisa. Mas também a gente não vai baixar o nível e ir para músicas de carnaval que nós conhecemos. Como diz o Cris, de arte menor, é? De arte menor. Mas é o quê? Nacional? É, sim, relevância nacional, até porque... Não, tô dizendo a nossa assim, músicas nacionais em português. Músicas nacionais em português. Ah, cara, tinha separadas umas aqui em russo, pô. Não, tudo bem, se no final você cita nos extras e canta. Peguei 14 músicas em Esperanto, André, tô falando. E parolas em Esperanto? Olha aí, não. Mais um que fala Esperanto também. Se tu fala Esperanto também... Yes, me parolas, claro. Que nabo. Aí, isso aí que tá ligando, não é? Que nabo. Quase. Então, nabo. Eu falo, é sério. Ah, eu falo Esperanto. Juntar o Fábio, vamos fazer um NHS em Esperanto, com o Cleiton e o André. Mas por que diabos alguém estuda Esperanto? Isso aí vai ficar a resposta pro quando a gente gravar o NHS. Voltando às regras. Então, o objetivo é julgar, não é relativizar, né? A gente sabe que tem a Mané Licença Poética, mas... Nada de licença poética, não. Eu vim aqui pra julgar mesmo. Exatamente, mas assim, a gente tem essa ressalva de saber que existe. Mas não é porque tem a licença poética, quer dizer que você pode fazer qualquer coisa e também que qualquer coisa que você fizer é poesia. Então, vamos julgar. Esse é o objetivo. Não, eu quero, além de julgar, eu quero mais do que julgar, eu quero entender. Eu quero que vocês me ajudem a entender. Porque algumas das músicas que eu vou falar aqui... são músicas que me acompanham já há um certo tempo e eu sempre tenho a dúvida, eu nunca sei o que realmente quis dizer. Então, de repente, alguém, vocês entenderam, os ouvintes entenderam, por favor, vou me ajudar também. Perfeito. Aí, pra finalizar o prólogo, né, aqui o editorial, se incomodar alguém, a gente vai retirar do ar ou deixar de dormir por isso? Não. Somos donos da verdade? Sim. É claro, se a gente tá colocando na internet, a gente é dono da verdade. A verdade é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. Perfeito. Então, assim, quer dizer então que o ouvinte pode retirar a assinatura e deixar acessar o blog? Não, porque a gente é muito mais do que esse episódio de hoje, né? Por mim pode tirar, se não gostar do NHS. Aperta não, o stop cara. Aí. Peraí, eu não tô entendendo não. O Sidney tá falando que nem o André e o André tá falando que nem o Sidney. Hoje e o Elinho não tá aqui e o Cris não tão aqui pra testemunhar. O episódio que é de música, o Elinho não tá aqui e eu tô falando igual o André e o André é igual você. É assim mesmo, cara. É pra não entender. Hoje é totalmente sem noção. This is madness! Pra finalizar, então, eu vou deixar de ouvir só esse episódio, ok? Não. Dê uma chance ao contraditório, ao diferente, ao inusitado, à criatividade, ou seja, a nós. Se a pessoa não entender esse episódio, ela pode fazer outro podcast sobre podcasts sem noção, sem sentido? Pode. Não. Não. Pode. Podcast. Vamos fazer um. Pode ou não podcast? Aí pode. Podcast, não podcast. Então vamos agora começar? Eu tenho uma dúvida aqui. Pois não. Vai, André, fala. Vai. André, qual? Ixi, é mesmo. A gente vai ter que definir aí algum codinome, algum... André TB. Vai lá, cognome. Alexandrinho. Eu sou o André Alexandre. Eu sou o AA. Seu André com H. Sou André com H. Pronto. André com H, André, com H, André TB. Não, vou chamar de André Arquiflash. É o Arrow. Vai, André Arquiflash. Pode começar, manda bala. Manda flecha. Então, pessoal, rebuscando a consciência com medo de viajar até o meio da cabeça do cometa, girando na carrapeta no jogo de improvisar. Que diabo eu acabei de... na carrapeta. Avorrai, avorrai, avorrai. Tirando carrapeta e cometa, que são as palavras que rimam... O cara não encontrou nem outra palavra pra rimar com cometa, aí teve que botar uma carrapeta no meio. Ei, mas avorrai... É alguma coisa em Esperanto? O que significa avorrai? Avorrai? É um motivo, isso aí. Pois então, tem um livro chamado Zé Ramalho, o Poeta dos Abismos. Certo? Que eu achei esse livro aqui na internet, é escrito pelo Henrique Oliver. Não sei se a pronúncia é essa. Tem várias entrevistas com o Zé Ramalho nesse livro. Então, o Zé Ramalho, ele explica para esse escritor, ele gasta várias páginas desse livro explicando aqui o significado dessa música. O autor era bem curioso a respeito do que era Avorrai. Tá. E o próprio Zé Ramalho explica aqui nesse livro que Avorrai é uma combinação de avô, filho, de onde vem o H, né, e pai. Avorrai. Avô, filho e pai. O H do LH? É, não. O Avorrai. Rai, é Rai. H. Isso. O H do filho, do LH. O H do Rai. É esse H aqui do Rai. Dá pra você já que era espanhol. Não é filho espanhol, né? Como é? Ijo. Ijo. Eu pensei que Avorrai era tipo... Ah, o menino chegava em casa, né? O netinho... Vó, bora passear. Aí a mãe fala, não, vou não. Bora, vó. Deixa eu ver aqui. Teu avô, Rai? Fé Maria. Segundo o próprio Zé Ramalho, em entrevista a esse autor, a inspiração desse livro foi depois que ele consumiu um cogumelo alucinógeno. Opa! Ah, agora sim, faz todo sentido. Ele tava malucão, chapadão, e no meio dessa lombra dele, ele escutou... vozes chamando avô, filho e pai e avô Rai. Eu tô muito doido, certo? E falando de carrapeta. Mas André, então... assim, uma vez eu vi o próprio Zé Ramalho num programa livre lá no SBT com o finado Sérgio Groisman, ele explicando que quem tinha criado ele teria sido o avô dele, que o nome era Raimundo. Então achei que tivesse alguma ligação com isso daí. Ah, tipo, avô Raimundo. O avô sentido. Raia. Também tinha destacado aqui uma letra do Zé Ramalho, que é uma letra chamada Beira-Mar, que ele fala: eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras o mundo de sol, a aurora que luta por um arrebol de cores vibrantes e a soberano, um olho que mira nunca o engano durante o instante que vou contemplar. É muito bonita essa letra, assim, é bem coerente, assim, bem artística. E quem me chamou a atenção para a letra dessa música foi meu irmão, porque assim, ele tá falando de coisas, ele sempre termina dizendo, as vidas que caem na beira do mar, tudo é referência no mar. e no final da música ele fica boiando. E boi, e... Meu irmão disse que não entendeu aquilo acolá. O diabo é que boi tem a ver com beira do mar. Realmente. Acho que foi você outro cogumelo, não foi não? Pode ter sido, né? Muito legal, mas eu continuo sem entender a carrapeta. Olá, André Jonatas, tem algum aí pra mandar pra gente? Cara, só nessa mesma linha aí do cogumelo e do Zé Ramalho, da carrapeta, Chão de Giz também é uma letra, assim, Chão de Giz, muito louca, né? E eu já vi, assim, realmente vi blogs tentando interpretar. É imensa a postagem, porque ele pega cada versozinho e fica tentando explicar. É bem louco. O que é um chão de giz? Pois é. Ah, é? Será que é isso mesmo? É. Pô, mano, a música do cara é sobre cogumelo, a outra é sobre cocaína. É. Espalho coisas sobre um chão de giz. Será que é isso, hein? O que é que tu acha que o Oswaldo Montenegro quer dizer? Eu vi a vida assim entrar no nariz. Que parece cocaína, mas é só tristeza, né? Pode ser também. Lá em casa tinha um poço, mas a água é muito limpa. Ei, pô, tu roubou a minha. Bom, vou aproveitar o mote aí, vou falar aqui. Vai lá. Ó, há tempos, Legião Urbana, das grandes músicas, uma grande poesia da música popular brasileira, né? Bonita. E no finalzinho ele vem muito bem, ó. Meu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. E aí ninguém sabe de onde aparece, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Mas antes disso, ele diz, ela disse, lá em casa tem um poço. Ela disse, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Agora faz todo sentido, se foi ela que disse, então... Só que não, a questão é que ele inverte o sentido do mais. Como assim o mais? Não seria o melhor, não seria o correto, o coerente, o inteligível? Que mais? Não, mano, tem um poço, o cara botou um poço no meio da música e diz que a água é limpa. Que não, não, mas em casa tem um poço e a água é muito limpa. Mas... O que é que tem a ver com disciplina, liberdade, compaixão e fortaleza? Não, tudo bem, eu tô questionando. Não, Sidney, isso eu não aceito, não, cara. Eu te emprestei o livro, 1984. Disciplina é liberdade, compaixão e fortaleza são os três lemas lá do 1984, cara. Só que adaptados. E o poço? Poço! Eu não estou implicando com a liberdade, a disciplina, nem com nenhum livro. Estou implicando com o poço e a água dele ser limpa. Pois é. Cocaína e cogumelo. E com a adversativa aí, né? Mas, água, quer dizer então que... E o André tá implicando com o mas. É, quer dizer que todos os poços lá, a água é suja. Mas o dele é limpa. Olha aí, será que é isso? Não, mas dela não. É, o dela sim, é. Foi ela que disse. Foi. Então ele quis dizer assim, ó, aqui em casa tem um poço, mas a água é limpa. Venha, né? Venha que você vai, vai beber uma água limpa, não? Fica aí. Ainda nesse caso, o I ficaria melhor, mas lá em casa tem um poço e a água é muito limpa, venha, né? Fica não, mas é porque, como se ela dissesse assim, lá em casa tem um poço, aí o cara, pô, poço é uma coisa ruim, em todo canto o poço é sujo, mas a água é muito limpa, né? Queria fazer um convite aos nossos ouvintes que são espíritas com alto grau de mediunidade, para incorporarem o Renato Russo e pedirem explicações ao próprio dessa... Ou nossos ouvintes que são grandes fãs de Legião Urbana, né? Por favor, se vocês têm uma teoria sobre o que ele quis se referir a esse trecho, por favor, comenta aí. Sentir me afogar, sair só pra nadar. E vamos lá, Cleito, tem alguma coisa aí? O que, você preparou pra gente? Rapaz, eu tenho, mas eu devo tenho... dizer que eu tava com expectativa muito grande sobre o material que o Cleiton preparou, que ele é um profundo conhecedor de MPB. Não, de sou não. Sem noção. Não sou não, e eu fico até assim meio encabulado de assim... sei lá, malhar a poesia dos caras, porque é a liberdade poética e tal. Mas tem uma música. Eu não sei nem se eu deveria deixar isso pro começo, ou pro meio, ou pro fim, sei lá. Cara, quer ficar pro fim? Tá mais foda o seu? Não, não sei, mas é porque assim, é uma dúvida que me atormenta. Ó, vamos perder essa frescura aí, porque a licença poética é o seguinte: o cara foi rimar no final e não conseguiu deixar no singular, e o cara mete um plural ali, sei lá. Mas o Renato então, tira um Russo... S. Agora o cara botar uma frase, uma sentença totalmente nada a ver com nada, sem nem licença poética, não. Isso é não, não foi isso que eu falei. Explicável. Mas o Renato Russo, perdão, colegas, ele sabe rimar romã com travesseiro. Exatamente. Então por isso que não justifica botar um pouco. A mesma coisa de dizer que rimar Dejaí facinho de confundir com o João do Caminhão, né? Mais genial, ou menos, né? Genial. Pois é, mas eu queria saber o que o nobre Caetano Veloso tinha na cabeça quando ele escreveu "Não se aveste não, baião de dois, deixe de manha, xi de manha, pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha." Eu fico zonzo, cara, com um negócio desse. Não, peraí. Repete aí que eu não consegui acompanhar, não. Eu fiquei esperando terminar, mas é isso mesmo só? É. Qual é a música? Que música é? Qualquer coisa. As palavras do poeta. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manha, xi de manha, pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Meça tamanha. Caralho, meu. Tô aqui de pé batendo palmas, porque essa eu não consegui sair do lugar. Fingir onde se armar de areia. Mais algum aí, André? Cara, eu tenho algumas aqui que eu separei, mas eu vou citar duas aqui do mesmo compositor, da mesma banda, e vocês vão identificar logo de cara. Galeguinho do Coque não tinha medo. Não tinha medo, não tinha medo da perna cabeluda. Bill do Olho Verde fazia sexo com seu alicate. Eu acho que esse trecho aqui já resume um pouco. Porque, obviamente... Peraí, cadê aquela história da regra de ser de uma banda conhecida? Porque isso pois é, eu também não entendi. Cara, foi um jabá meio... Você nem conheci, nem reconheci. Aí. Cara, não me matem de vergonha. É do Chico Sainz? Chico Sainz, cara. Chico Sainz só tem uma música, só fez uma música. Não, cara, não. Maracatu Atômico. Exatamente, só essa. Já basta... Maracatu Atômico é do Gilberto Gil, cara. Vixe, então pronto, não tem nenhuma. Não tem nenhuma, é. Por favor, acabou o respeito que eu tinha por ele. Herege. Pelo amor de Deus. Eu vou citar outra dele aqui. Não, eu, agora eu tô com, admirador da música dele. Tô no coração agora. Mas a minha dúvida era mais o Bill do Olho Verde que fazia sexo com seu alicate. Isso aqui provavelmente é uma metáfora, mas eu queria tentar fazer uma análise. Ou é uma metáfora, ou o rapaz é um pansexual. É. Ou tomou chá de cogumelo. Não, o Chico Sainz é conhecido e reconhecido, né? Por características lombrásticas. Lombrásticas. E qual é a outra música? A outra que eu vou citar é também do Chico Sainz. Eu piso onde quiser, você está girando melhor, garota. Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar. E ela é. E é praeira. Segura bem forte a mão e é praeira. Vou lembrando a revolução. Essa parte aqui, ó. Mas há fronteiras nos jardins da razão. Comecei até que dá pra imaginar algum sentido. Né? É, tá, dá pra imaginar. Você fez algum sentido, tá fora do escopo. Fingir onde se armar na areia, praia, na chuva, o mar. Jorge Benjó. Eu tenho aqui também, do Jorge Benjó. É a mesma. É um ícone, é um ícone. É W Brasil. É W Brasil, eu acho que é um... vai no primeiro lugar do top 10, né? Jacarezinho, avião... Já, algumas coisas fazem sentido com coisas relacionadas ao Rio de Janeiro, né? Aí, cuidado com o disco voador, tira essa escada daí. Essa escada é pra ficar aqui fora, eu vou chamar o síndico, Tim Maia. O apelido do Tim Maia, entre os cantores, era síndico, ele tinha esse apelido, Tim Maia. Mas o apelido foi antes da música ou depois? Antes? Não, antes. Né? Já tinha esse apelido. Tá, faz esse apelido sentido. É a única coisa que faz sentido na música. Exatamente. A única coisa que faz sentido na música é o síndico Tim Maia. Mas Jacarezinho assim, cuidado com o disco voador, a terra tá sendo invadida e o cara tá preocupado com a escada. Tira essa escada aí! Essa escada é pra ficar aqui fora. O cara tá lá em cima da casa, tira a escada aí pros, né, o pessoal do disco voador não subir. Tem um aqui que eu tinha separado, achei que todo mundo ia citar, que é bem maluca, até agora ninguém citou, eu vou começar lá. É Açaí, do Djavan. Açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. Pô, mas tu não entendeu isso aí, pô? Pelo amor de Deus, isso aí tá fácil demais. Aí é auto-explicativo, cara. Pelo amor de Deus. Esse aí eu não então vou vamos lá, outro estrofe, então. Não, explica, então. Explique então. Não, eu me recuso a explicar uma coisa tão fácil dessa. Tão óbvio, né? É. Vai. Outro trecho aqui. A paixão, puro afã, místico clã de sereia, castelo de areia, ira de tubarão, ilusão, o sol brilha por si. Açaí, guardião. Cara, é assim, eu tenho a impressão que algumas canções são feitas aquele surto de inspiração, aí o cara faz um trecho, e diz, rapaz, esse trecho é bonito, eu vou dar um jeito de complementar, porque pra concluir. E com certeza, 90% das canções são feitas assim, porque é difícil ter aquele compositor, tu tá vendo o julgamento aí, né? Difícil ter aquele compositor que é o cara de batente mesmo, que tá ali, que pega... O José Saramago, que, né, nosso grande escritor português, que Deus o tenha, ou o diabo, né? Ele era o cara de batente, né? Pô, vou sentar, vou começar a escrever, tá uma merda, rasgo o papel, aquela cena que a gente tem em mente, às vezes, de filme, né? Quando lembra do escritor. O Chico Buarque a gente não vai nem citar, porque ele era um cara assim, tudo que ele escreveu faz sentido. Agora, o Djavan, eu vou citar aqui outra coisa, que é o seguinte: o luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear que há de bom. A gente sabe isso de cabeça, todo mundo canta, mas... Eu não sabia não, de cabeça. Não faz sentido não, cara, isso aqui. Eu continuo votando no cogumelo. Meus sinais me confundem da cabeça aos pés. Talvez seja por isso que a letra seja confusa, né? Mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Mas tem uma parte aqui, macho, que eu acho que é assim: tudo que Deus criou pensando em você, fez a Via Láctea, fez o dinossauro. Fez a Via Láctea, fez o dinossauro. Que deu. E esse trecho aí, Cleiton, é interessante que o correto gramaticalmente, não sei se vocês lembram disso, é Itadeu, porque junta o ti a deu. Mas a gente não usa, não usou aí no caso por conta da cacofonia. Mas o correto seria Tadeu. É o quê, mano? É isso mesmo. Tu ainda quer botar um Tadeu nessa história, cara. Já tem a Via Láctea, o dinossauro, ainda quer botar um Tadeu numa história dessa. É, correto português, porque é ti a deu, deu o que ele fez a ela. Então seria junto e fica Tadeu. Só que aí a galera não usa, óbvio, porque aí ia ficar paia. Lá vai o André também, agora tipo, tomando um chá tipo de cogumelo. Trocando de biquíni sem parar, é mais ou menos isso aí? Não, cara, é tocando BB King sem parar. Ah, é? Caramba! Não sabia dessa não, pô! Não, André, tá de sacanagem. É brincadeira, brincadeira, brincadeira. Ah, sim, pelo amor de Deus. Esse fenômenozinho de confundir a letra da música, ele ganhou um nome depois da era da internet, que é Virundum. Se vocês pesquisarem na internet, tem sites que compilam Virunduns, né? Que é justamente essa confusão. É tocando BB King sem parar, as pessoas entendem trocando de biquíni sem parar, né? E essa palavra, Virundum, é exatamente um Virundum. A palavra Virundum é um Virundum, que vem do primeiro trecho do hino nacional, né? O Virundum Piranga. Interessante. Mas tem muitos sites bacanas aí, não sei se dá pra vocês colocarem na descrição do podcast, sim, do programa, eu posso passar pra vocês aí. A minha irmã... piada do Malamém, vocês conhecem a piada do Malamém? Essa é horrível. Próximo. Inclusive, André Teixeira, tava falando do hino nacional. O hino nacional, as pessoas dizem que é um dos hinos muito bonitos, né? O mais bonito. Sim, eu só conheço esse. Que tem lá herói cobrado, né? Que fica herói cobrado. Isso. E o povo, herói cobrado. Um herói cobrado é um herói sem moral. É um virundum. É um virundum. A minha irmã tinha um virundum que ela cantava, que é do Luiz Gonzaga, que é a música do Respeito os Oito Baixos do Teu Pai. Respeito os oito. Ela cantava assim: Respeito os bois do pasto do teu pai. Respeito os bois do pasto do teu pai. Faz sentido também. É, faz todo sentido, né? Todos os virunduns fazem sentido. Tem a música. Tem a música do Martinho da Vila, que ela é uma das poucas músicas que foi duas vezes usada em carnaval, né? Depois que pôde ser reutilizada, ela no primeiro ano que pôde ser reutilizada, que é Aquarela, eu não sei se é Aquarela do Brasil ou é Aquarela brasileira, sempre tem essa confusão. Que ele fala, vai falando dos estados do Brasil e tem uma hora que ele fala, estava no Ceará, terra de Itapuã. Sempre criou uma confusão mesmo. Pois é, e as pessoas cantam, algumas pessoas cantam Estátua do Ceará. É Aquarela brasileira mesmo. Aquarela do Brasil é a do Ari Barros, né? Que é do Brasil, meu que tem uma coisa, meu que Brasil. Tem uma coisa muito curiosa, que é esse coqueiro que dá coco, aonde eu mato a minha sede. Isso. Afanou, olhando fruto, municores, um coral enfim do rio. Eu já tinha comentado aqui em outros momentos. Tem uma música do que o Biquíni Cavadão toca, não sei se é deles a composição, mas acho que é. Que é Chove Chuva. Não é deles, é do Benjó e do Toquinho. Olha aí, tinha que ser Jorge Benjó de novo, né? Então vamos lá, que fala chove chuva, chove sem parar. Ou seja, obviamente, claro, é pra todo mundo que ele quer que chova, né? Isso. Só que mais na frente ele fala, hoje eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Aí eu fico pensando na dúvida, quer que chova ou que não chova? Quer que não chova. Não, pois ele quer que não chova, ele quer que não chova. É porque é o seguinte, chove chuva, chove sem parar, e esse chove chuva, na palavra chuva, não é um vocativo, não tem vírgula, né? Ele tá dizendo assim, chove chuva, chove o tempo todo, tá? Né? Chove sem parar, porque a chuva tá molhando o amor dele, ele tá achando ruim, né? É a mesma coisa que ele tá dizendo assim, venta o tempo todo, né? Chove o tempo todo, tá atrapalhando o meu amor. É, se você olhar na letra da música, não tem vírgula. Entendi. Ou se chove, vírgula, chuva, ele estaria... É como você dizer assim, puta que pariu, tá chovendo direto, meu irmão, que merda, porra. Exatamente. Né? Tá chovendo sem parar. Ele não é um imperativo, né? Não é um imperativo. É um afirmativo. Chove, isso, chuva, exatamente. Tá chovendo chuva. Muito bem. Isso. Mas eu levei muitos anos pra entender isso daí, e quem explicou foi um ouvinte cativo da gente, o Rafael Galdino, e a explicação é essa aí que o André falou. O André Teixeira falou que é desse jeitinho aí mesmo. Não me convenceu. Tem a vírgula, né? É, exatamente. Não me convenceu. Já disse. Continua indeciso, molhado ou não na chuva. Não tem sentido pra mim. Tem mais algum aí, Cleiton? Tem. É, como você falou hoje e anteriormente, tem mais um aqui do nosso colega, amigo, querido Djavan. Hoje só vai dar Djavan. Devia ter pego. Príncipe. A discografia pra só sair destrinchando aqui. Mas eu quero uma sem sentido mesmo. Tá, da canção. Essas facinho, não. Ah, tá. Da canção Si. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empreste o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você se dá ou não. Se você decidir se dá ou não. Se dá ou não. É. A parte do japonês em braille, eu não entendi. Agora, ele pediu dragão emprestado a São Jorge, realmente eu não entendi muito. É porque ela não quer o calor dele, eu acho que por isso, mas eu acho que... Será? Eu acho que japonês em braille é tão infeliz quanto o meu infinito particular da Marisa Monte, porque eu não sei o que diabo é que quer dizer um infinito particular. O japonês em braille eu entendi que era uma coisa muito difícil. É, eu também entendi isso aí. Por que ele não colocou? Mais fácil entender uma das minhas músicas. Eu tenho um desafio. Quero aí que vocês me digam o que é um arco-íris crepom. Ô, rapaz. É mais fácil do que arco-íris teflon. Isso aí, eu sei muito bem. Vou ler um pouquinho aqui desse trecho da música Papel Machê de João Bosco. João Bosco é muito bom, cara. Aí eu sou advogado, viu? Eu sou advogado. Vamos lá. Então, tenta explicar. Dormir no teu colo é tornar a ser violeta e azul outro ser. Luz do querer não vai desbotar. Lilás cor do mar, seda cor de batom, arco-íris crepom. Nada vai desbotar, brinquedo de papel machê. Muito boa essa música. Isso é tudo que eu tenho a dizer sobre esse trecho. Cara, e essa música é super curta, né? São duas estrofezinhas, cada estrofe com 5, 6 versos. Tu queria que fosse mais? Parece caboclo de papel crepom. Muito bom, cara, isso aí. Vamos ler de novo? Vamos tentar entender? Sim, não, eu não arrisco a ler isso de novo, não. Cores do mar, fecha. Acho que é tipo Besouro Suco. Se ler 3 vezes, o João Bosco aparece aqui. Ou um arco-íris crepom, né? Ou um arco-íris crepom. Eu acho que é um, eu acho que arco-íris crepom é um arco-íris monocromático e texturizado. Pronto, tá explicado. Próximo. Eu achei que crepom... Um arco-íris alto relevo. É. Crepom se desbota na água, sei lá. Aham, uhum. É algo o efêmero. E o arco-íris tradicional nasce da passagem da luz pela água, né? Vocês estão todos errados. Próximo. Ah. Cara, o Sidney é um sofista, né? Pra ele, ele tem que ganhar o debate e não está certo. É incrível isso. Não tem debate, cara. Esse debate não tem fim. A gente vai ficar até 10 horas, até 6 horas da manhã e não vamos decidir o que é um arco-íris crepom. Espinga não molha, pitica de dedo. Tá um aqui que eu tô na. Já tá aqui engatilhado. É um trecho de Condinome Beija-Flor do Cazuza. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, pois eu sei, segredos de liquidificador. Tu não sabe o que é segredo de liquidificador? Não faço ideia. Rapaz, eu não vou contar não, porque é um negócio meio ceboso. E porque é segredo, né, cara? É segredo. Mas é você utilizar... Não, não vou falar não, então... procurei no Google, que tem bem facinho o que é segredo de liquidificador. Vou procurar, então. É tipo limpar a sala? É, só que a sala de outrem. Ó, tem uma conhecida aqui que é realmente inexplicável. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Ah, isso eu sei. Essa eu posso derrubando explicar. Com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Tem uma explicação. Eu vi uma vez um cientista falando de um fenômeno astronômico que pode acontecer, que seria a viagem de uma... Não do autor, né? A viagem da luz através da Via Láctea. Né, de uma estrela, de alguma coisa assim, uma luz muito forte, que cobriria a Terra e levaria a Terra ao fim, porque ia ser um segundo sol que ia desorientar toda a flora. É a explosão de raio gama, o nome. Pronto, é esse daí. Então, o segundo sol não é um astro, mas a luz que teria esse efeito de acabar com a vida na Terra por acabar com a fauna. Ui, o cara colocou isso numa música. Foi. Foi o Nando Reis, cara. Cara, é um negócio mais fácil. O Nando Reis é outro, né? Que... Né? Tem disso. Podia falar de Djavan, não? Não, assim, a explosão de raio gama, se ela for direcionada para a Terra ou algum planeta, é luz, né? É a luz na sua frequência mais forte. Né? À toa que o Hulk é fruto dos raios gama, né? Então, o que ela faria com a Terra era torrar a atmosfera, né? Ou transformar mataria... todo mundo em Hulk. Pode ser. É. Ou em baratas. E iria matar todo mundo que estivesse do lado da Terra, que atingisse o raio gama, morreria na hora. Do outro lado, como a luz não atravessa, a Terra é opaca, né? As pessoas morreriam em consequência da falta de atmosfera. Olha aí. Mas eu não sei se tem a ver com essa história do seguinte sol da caverna. Eu tenho um aqui, é um clássico. É, eu não vou dizer o nome não, vocês vão saber. Dolorosamente vocês vão saber. Você só colheu o que você plantou. Oh, rapaz. Por isso é que eles falam que eu sou sonhador. Me diga o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui no Nordeste, tu sabes, não existo. Sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Não, mas essa letra aí faz sentido. Faz sentido, total. Porque é a história do morango do Nordeste. No Nordeste não tem morango, então... É uma raridade. É a mulher que ele idealiza, né? É uma mulher diferenciada, docinha. Isso. Aí ele fala, apesar de colher as batatas da terra... São as menininhas ali da cidade dele que ele pega, né? É, que faz, que dá em todo canto, no sentido de nascer. Isso não é chuchu, não. Dá um antodinho. Ele já teve amor com as batatas da terra, mas com o morango do Nordeste ele vai até pra guerra. Mas tem uma teoria que diz que essa música aí, Morango do Nordeste, ela seria uma música cifrada falando de um contato imediato, do terceiro grau. Sério. Com um alienígena em forma de morango. Não sei. Talvez a nave, né? Pensou? Viajou. Já está chegando uma nave em forma de morango. Aí ideia, quando ela chegou, o que é que você faz, Sidney? Quando chega uma nave na forma de morango, o que é que você faz? Sei lá, pega meu papel crepom. Não, tira a escada daí. É, exatamente, tem que tirar a escada daí. É, meu Deus do céu. Eu comecei a me perguntar se essas músicas elas não dialogam entre si. Se as cara, pessoas... já pensou? Cara, eu também comecei a pensar a mesma coisa. Se for tipo aquele que o Celton Mello fez, aquele vídeo de unindo os filmes do Tarantino, né? Tarantino's Mind. Exatamente, já viu, Cleiton? Não vi não, cara. Ele faz um elo entre os filmes do Tarantino, né? É legal, bem bolado. Então toca! Então toca aqui, vou citar uma banda que tem a ver com o que a gente tá falando e eles vão ficar putos, mas as músicas deles não é que não faça sentido, é porque são complexas e tem muitas piadas internas, né, como a gente falou, fazendo essa metáfora com piada interna e versos que o grupo entende e um grupo menor entende, né. O nome da banda é Breculê. Batuque não tem hora, a vida passa 3 ou 4 horas. É uma banda formada por cearenses, por músicos excepcionais: Pedro Fonseca, voz e violão; Fabrício Rocha, voz e violão; Milton Ferreira no baixo; Jordão Luz, trompete; e 3 percussionistas que se revezam: Fábio Marques, Túlio Bia e Igor Ribeiro. É, e também tem músicos convidados que complementam a banda nas cordas e sopros, né? Uns caras que têm harmonias e melodias e letras fantásticas, né? E eles estão em São Paulo, têm trabalhos individuais, fazem duo, fazem apresentações individuais, solo e tudo, e se juntam também para fazer a Breculê e tocar Brasil afora. É, eles têm dois discos lançados, né? Discos é o novo, dois álbuns, dois trabalhos, né, lançados. Vou citar e indicar o Vidas Volantes, que é o nome do trabalho inicial deles. A música é muito bem apurada, você pode conferir aí detalhes sobre a Breculê no www.breculê.com.br. Né, que é o site deles. Eles estão em outras formas também de execução de música. Lá no site você encontra tudo. E tá aí, fica a dica para você conhecer letras excepcionais que você vai ter que pesquisar, vai ter que estudar para entender. Mas são poesias muito boas mesmo, eu conheço os caras. Vamos ouvir todo mundo, baixar. O nome da banda é Breculê. Fica a dica aí do... Então toca! Mas é isso aí. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só entrar no facebook.com/podcastnhs. Pode também entrar no Instagram ou no Twitter, @podcastnhs. Ou também pode mandar um e-mail diretamente pra gente, podcastnhs@gmail.com. E claro, pessoal, depois de escutar esse episódio, comenta aí quais as músicas que você conhece que são sem sentido. E também se você sabe explicar o significado de alguma dessas músicas, beleza? Não, André? Escutar o podcast NHS e não comentar é a mesma coisa que... É a mesma coisa que você tomar um chá de cogumelo e não fazer uma letra muito doida. Ou é a mesma coisa que ser invadido por extraterrestre e deixar a escada ali. Exatamente. Isso aí, galera, valeu. A gente vai encerrando por aqui. Lembrando que toda terça-feira tem episódio do NHS, ok? Vamos lá, cogumelo. Valeu, um abraço. Valeu, galera. Falou, galera. Valeu, valeu. Longe ao céu, vou lançar pra te laçar. A noite é mãe senhora, nosso meu canto a cada bela da aurora. Choro em bordel, um menestrel. Fase azul, barco nu encalhar. Fala mansinho, fala pouco e se embrola. Perculês, querer bem tremer o rosto, cara de pé. O dia é pai do bom moço, mas tem da meu descer. Prepara um pouco com a boca, quem gosta de mim tem que endoidecer. No turbilhão das docas, que desce em canto, olhares, aves, bocas loucas. Não larga sua estrela no mar, que há muitas ondas pra levar. E se você tá começando a ouvir agora, comece do começo, porque tem um prólogo importante para você. O quê? Tem? É tipo jogo de futebol, né? O cara... Se você ligou agora, você não sabe o que aconteceu. O time A fez um gol, o outro fez 3. Não tá lá no placar. É tipo assim, viu, André? Acho que ninguém começa a escutar o podcast da metade, não. É verdade. É, eu vou citar um aqui, ver se vocês reconhecem. A banda é muito conhecida, mas é antiga. É bem nostálgico isso aqui. Pumba, pumba, pumba, lelê. Dança que eu quero ver. Pumba, pumba, pumba. Se a vida magoa, a gente faz barato voa. Nunca ouvi. Caraca, mano, falar. Isso não existe, não, André. Isso existe. Ninguém conhece, não. Cara, é a música do Trem da Alegria, Pumba Lelê. Pumba Lelê, porra, o Trem da Alegria tem milhares de músicas conhecidas. André pega o Pumba Lelê. Ah, desculpa, cara, mas só porque o Pumba Lelê vira magoa, a gente faz Barata Voa. Pumba é parceiro do Timão. É, Pumba Lelê. Metáfora. Cara, metáfora. Irmão! Que é isso? É a mão! Ah, tu tá cantando. Eu acho que é muito cogumelo. Eu tava quase dormindo aqui, mas acordei agora. Eu acho que esse NHS carece de um psicólogo ou um psiquiatra, né? Pra... Psicólogo. Eu tô dizendo, da música. Tá ficando todo mundo doidão com essas músicas já.